control on frequency 12655 on level 12425. This is 92 Kilo, still on a radar control, I think flight level 320. 354, afirmativo, senhor. Desde o nível 300 até o nível 410 foi reportado turbulência no setor. 3282, repito, boa noite, não tem identificação, só me mantenho no meu exército, a torre de Maceió, pode ir lá. 4, state of procedure. Portugal 185, ok? Isso, é que deve ser 360 Portugal 85, e tem o SAM 805-504-00, é a tá com destino lá mesmo. E o Rádio Portugal 185. This is why I forgot one is fine. Remain IBM maintain 350, additional 1140. Nada quando chamou o centro para funcionar aqui. Só 3285, ILF. No 4152, repito, bom dia, ascendente passado, chove no 3320, cruzado 50, cor da posição, pagado. Segundo dois apresentou de...